Panorama Agrícola para 29 de julho de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, segunda-feira de lua minguante, 29 de julho, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas os tolos só falam bobagem. Você confere no Panorama Agrícola desta segunda-feira o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que está acontecendo aqui em Florianópolis. E as perdas e os ganhos com o frio da última semana. Uma dica que pode mudar o seu dia. Só limpe equipamento elétrico depois de desligá-lo da tomada. A dica é da Celesc. E não deixe o seu computador ligado sem necessidade. O monitor é responsável por 70% do consumo de energia. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Gonçalo Farias, que fala sobre o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que ocorre esta semana aqui em Florianópolis. Na verdade, o tema central desse evento já vem sendo discutido com a comissão organizadora aqui na EPARG há algum tempo, né, e foi prontamente aceito, no sentido de fazer duas perguntas básicas. Para que existe uma ciência chamada ciência do solo? E para quem essa ciência se dirige? Para quem? Quais são os reais usuários, os potenciais usuários? Mas, enfim, qual é o universo que realmente a gente deve atingir no final desse processo? Então, o tema é esse, ciência do solo. Para que e para quem? E dentro disso, então, é que está, digamos assim, inclusa a ideia de aproximação entre os usuários e os produtores da informação científica, né? Os usuários sendo não só os técnicos da extensão rural, da assistência técnica como um todo também, mas o próprio universo de agricultores e não só agricultores, porque a ciência do solo também não é exclusiva do espaço agrícola, mas ela se refere também aos usuários no meio urbano. Para o pequeno produtor, o que de primordial ele precisa saber sobre solo? É uma pergunta complexa, porque o solo, na verdade, é como base da vida, né? Você tem uma série de abordagens que devem ser feitas, evidentemente. Mas o pequeno produtor e o conhecimento que ele adquiriu na sua visão, na sua experiência ao longo do tempo, tem que se somar àquilo que a investigação, a extensão, a própria pesquisa vem gerando como informação. Nesse sentido, a própria EPAGRE, que é uma referência em matéria no Brasil, de informação e tecnologia e inovação na agricultura, tem dado uma excelente contribuição, principalmente no caso dos pequenos produtores aqui, de várias regiões aqui de Santa Catarina, notadamente no oeste, extremo oeste, por exemplo, né, em que o conhecimento do solo, o reconhecimento de fatores, o reconhecimento de características do solo que a informação científica leva, mas que o produtor agrega a partir da sua visão, essa interação a EPAGRE tem feito muito bem ao longo dos anos. Depois de ouvirmos o presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Gonçalo Farias, nós entrevistamos José Augusto Laus Neto, da EPAGRE, que é secretário-executivo da comissão organizadora do Congresso e que fala sobre as excursões técnicas. Então nós vamos ter realmente a excursão técnica tradicional, em que nós vamos poder mostrar aos congressistas que aderirem uma das viagens das excursões técnicas vai ser na região do Planalto Sul de Santa Catarina, na região de Lages, na região de São Joaquim e aqui no litoral catarinense. É uma viagem constituída de 2 dias para 80 participantes que vão por adesão e começará na sexta-feira, dia 2, e terminará no sábado, dia 3. Além disso, eu tenho mais 3 excursões técnicas. Uma delas, que também foi um ponto de discussão bastante grande nosso aqui, é com relação aos acidentes naturais que ocorreram em Santa Catarina, que já ocorrem já há muito tempo, e que vieram a culminar com esse grande desastre no Morro do Baú. Então, nós temos, nessa excursão, nós temos uma participação bastante efetiva da Universidade Federal de Santa Catarina, o coordenador dessa viagem, o professor Pelerin, em que vamos também mostrar a 40 congressistas princípios e situações da ocorrência desses desastres lá na região do Morro do Baú. E que, na realidade, não é um incidente localizado. Né? Toda essa região do bioma da Serra do Mar, toda ela é altamente frágil, desde aqui Santa Catarina, né? Vide os acidentes que tiveram no Rio de Janeiro, em São Paulo, região de Caraguatatuba, Serra Fluminense, né? Estão todos muito interligados com a questão geomorfológica, a questão geológica e a questão dos solos. Outra viagem que será feita ao sul do estado, na região de mineração do carvão, em que vão ser apresentados aos congressistas, a 40 congressistas também, pesquisadores, problemas de recuperação de solos que foram contaminados com dejetos de carvão. E a quarta viagem será na região de Tuporanga e o tema principal seria o plantio direto em hortaliças. Também conversamos com Ivan Basique, presidente da comissão organizadora do Congresso Brasileiro da Ciência do Solo, que está em sua 34ª edição. Além dessas discussões, o Congresso também vai contar com 5 minicursos. Um deles ocorre na quarta-feira à tarde e os outros 4 vão ocorrer no último dia do Congresso, que é a sexta-feira, no dia 2 de agosto. Na programação toda também do Congresso, quando a gente fala em ciência do solo, muitas vezes as pessoas não entendem e não conhecem a complexidade que é a ciência do solo. A própria Sociedade Brasileira de Ciência do Solo é dividida em 15 comissões diferentes, temáticas, e nós procuramos nesse congresso abordar todas essas variedades que existem dentro da ciência do solo. Estão confirmados, então, 53 palestrantes, sendo 20 deles estrangeiros e os outros 33 brasileiros. Os brasileiros estão representando todas as 5 regiões do Brasil, são de diversos estados do Brasil, mas representam todas as 5 regiões. Entre os estrangeiros, estão representados 12 países diferentes. Então, pessoas que trazem suas experiências de outras regiões do Brasil e de outras regiões do mundo. É um evento, então, promovido pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, tem a IPAGRE como realizadora, mas é importante dizer também que a gente contou com apoio muito importante de diversas instituições do sul do Brasil. Além da IPAG, são outras 16 instituições do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, que também estão contribuindo, fizeram parte da comissão organizadora na avaliação de trabalhos, na seleção de temas, seleção de palestrantes, porque um evento desse porte não é fácil de realizar. Então, se não fosse essa colaboração de todas as instituições que estão participando, não conseguiríamos chegar onde a gente chegou. Vem aí as informações do mercado agrícola. Na última semana, nevou em 88 municípios de Santa Catarina, quase 30% do estado. Nevou no Planalto Sul, no Planalto Norte, no Meio Oeste, Oeste, Extremo Oeste, Vale do Itajaí e até mesmo na Grande Florianópolis. Não houve, no entanto, registro de geada negra, mas houve formação de geada, sim, forte em boa parte de Santa Catarina. De todas as culturas, a mais prejudicada talvez tenha sido a da banana, mas o prejuízo só deve aparecer mesmo em novembro, quando talvez nem haja colheita em função dessa geada da semana passada, que atingiu principalmente a variedade caturra mais sensível. A orientação ao bananicultor é colher o que tem no momento e eliminar o que foi atingido de forma forte, sem retorno. A próxima colheita, sim, deve ocorrer só em 6 meses. Existe registro no sul do estado de perdas pequenas na cultura do pêssego. Para outras frutas, como maçã, uva, ameixa, pera e nectarina, as horas de frio foram positivas. E no caso das hortaliças, houve perdas significativas de alface, rúcula, temperos, couve-flor, repolho e brócolis na região da Grande Florianópolis. Quem tem cultivo protegido pôde preservar toda a produção. Para as culturas do alho e da cebola, assim como a do trigo, a geada não trouxe nenhuma influência negativa. Embora as pastagens tenham sido afetadas, a produção de leite, que está em alta, não deve sofrer prejuízos. Produtores só com pastagem natural, sim, perderam o que restava. Mas quem investiu em fazer pastagem de inverno não tem por que se preocupar. O rebanho leiteiro pode ter sofrido com frio, estresse térmico e precisa de mais energia ou alimentação para se aquecer. Nesse caso, o produtor tem de recolher ao milho silagem. No sul do estado, informa a Estação Experimental da IPAGRE de Uruçanga, a temperatura na quarta-feira foi de menos 0,7 geada, batendo o recorde de menos 0,6 de 2004. E na última semana, a temperatura mais baixa registrada no estado esteve em torno de menos 10 graus centígrados na região de Urupema. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.